Sim, já se pensou várias coisas, a gente quando está a reunir, tanto temos que ouvir as opiniões dos outros e cada um tem a sua opinião, há até colegas que pensam que, pronto, que a feira deve ser mudada, mas depois chegamos à conclusão que, a feira, própria para fazer a feira será mais ou menos nesta altura, né? Não pode ser feita no verão, não pode ser feita em agosto, embora que a gente sabe, a gente pode mudar a feira para agosto e em agosto estar a chover na mesma. Portanto, em 17 anos, tivemos dois de chuva, já tivemos outro para mais algum, um ou outro que com pequenos períodos de chuva ou frio, mas pronto, tens conseguido realizar sempre o evento, né? Outro local, eu acho que ali, aquilo é o local característico, pronto para o tipo de evento que a gente ali realiza, e se mudamos de lugar, acho que vamos lhe tirar toda a notabilidade que ele tem, não é? Portanto, há que rezar a São Pedro para que em cada ano o tempo esteja bom, pelo menos neste fim de semana da Feira do Porco e do Enchido. Sim, pedir a São Pedro, olha, se calhar vamos lhe pedir que chova muito, pode ser que ele, para nos contrariar, mande sol, mande bom tempo. Vamos ver. Ou então, mas aquilo que nós também temos que nos preocupar é tentar cobrir o maior espaço possível dentro da feira, né? Para que quando há estas adversidades, pelo menos se possa realizar, com as condições mínimas, mas que se possa realizar.